meuscds.com. Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancadas de amor. Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu quem sofre a dor? Os Miralves ao vivo. Sabe que sou eu quem sofre a dor.